descobrir, né? Assim, sendo moradora de favela, todas aquelas questões que estavam sendo levantadas no ela, a mulher de favela, ela sofre em dobro, né? Assim, ela é muito mais marginalizada, ela está muito mais violentada. Seus direitos são muito mais cortados lá desde o princípio, desde, né? Às vezes não chega nem ao nascimento mesmo. Então, desde que nasce, você já está sendo ali coitado de uma série de coisas. Então, é muito grosseiro, né? Uhum. E aí a mulher de favela, ela vai sofrer isso com muito mais força, né? Em todas as questões, na educação, na saúde, né? No acesso. E acaba sendo ela também a mantenedora de várias tradições no Brasil, pelo menos, assim, da agricultura. Quando chega, quando o negro chega no Brasil sendo escravizado, né, essas mulheres foram elas que mantiveram uma série de coisas, inclusive a medicina alternativa, né, essa medicina que cura e que está até hoje nas nossas cozinhas. Com plantas, né? Com plantas, que está até hoje nas nossas hortas, com as ervas, que é hoje uma homeopatia alternativa. Então, essas mulheres, elas são mantenedoras de uma sabedoria popular, e ela está sendo morta, né? A Cláudia é um exemplo muito recente disso, dessa mulher que está sendo morta, uma mulher que cuida da casa, uma mulher que cuida do filho, que cuida do vizinho, que cuida de outros filhos e que mantém isso, às vezes, com, né? Assim, foi tão simbólico uma parte da Cláudia quando acham com ela um real. Aquele um real era para ela comprar pão, para ela manter a sua família à noite. Então, peraí. Sim. Ah, não tinha esse detalhe. Bem e aí, simbólico, né? Porque aí, poxa vida, né? Você é uma mulher que estava ali na luta, né, mesmo? E o que é o que acontece com várias mulheres na favela. Assim, elas estão sendo mortas na mão da polícia, elas estão sendo mortas dentro dos hospitais, elas estão sendo. Né, elas tão, e não é só essa morte, essa morte da matéria, mas a morte dos seus desejos, dos seus sonhos, né? Do desejo de chegar numa universidade e de conseguir enfim, concluir uma faculdade, né? Então, isso tem sido ceifado desde de muito tempo, né? Assim, desde da escravidão mesmo. E vocês já estão achando mais presença da polícia aqui? Como que é essa relação entre os habitantes da favela e a polícia? Porque pode ser também que às vezes tenha uma boa relação, porque fica muito junto, mas eu acho que a polícia aqui do Brasil é bem violenta, né? A nossa comunidade, essa comunidade em especial, ela teve momentos muito, muito punks com a polícia. Uhum. Então, em 1998 até 2000, essa comunidade, ela foi violentamente agredida pela polícia em função de uma morte de um policial aqui dentro, e que se jogou essa morte na comunidade. Só que depois, com investigações, foi descobrir que o policial, ele foi morto por um próprio policial dentro da viatura. Uhum. E aí, essa comunidade, ela criou uma comissão de direitos humanos, tendo as mulheres à frente como o pilar dessa comissão. E essa comissão, ela conseguiu fazer com que o governo, esse Estado, polícia, ele tivesse um outro olhar para essa comunidade. Então, o diálogo aqui dentro, ele consegue ser um pouco diferente de outras comunidades, de outras favelas. Sim, essa comissão. Porque essa comissão, ela está sempre ali latente, dizendo, opa, sabe, assim, esses direitos, eles precisam ser mantidos. O que não deixa de existir a violência existe também, ela ainda existe, e às vezes ela é escancarada, ela é na cara, né, assim, mas há um lugar de uma relação de diálogo, porque essa comunidade, ela plantou, ela vem buscando esse diálogo, mas ainda assim, existem dentro da polícia, aqueles policiais que seguem mesmo o regime militar ainda, né? Uhum. É a opressão em cima da comunidade, né? Uhum. Não é uma polícia que vai proteger essa comunidade. Somos todos suspeitos o tempo inteiro. Se acontece alguma coisa lá embaixo, né, assim, na classe média, peraí, vamos subir pra favela porque o culpado tá lá. Às vezes, às vezes o culpado tá do lado lá, engravatado mesmo, mas, né, como, uhum, como a favela tá aqui do lado, então os culpados são sempre esses aqui. Uhum. Entende aí? Mas já acharam um ambiente diferente, uma atmosfera diferente, que já estamos perto da Copa, que muito turista vai chegar, já estão achando alguma diferente. Tipo, sensação, assim, no ambiente, as pessoas estão mais nervosas, sei lá. Ou tá é, o que aconteceu quando eu te disse lá na nossa conversa anterior que era uma das coisas que o governo começou a fazer foi exatamente isso de dar uma maquiada nas favelas. Então, vamos pôr o PP, né? No Rio de Janeiro, a UPP ficou muito forte. O que é a UPP? A UPP é uma instalação de uma base militar, de uma base da polícia dentro das favelas. Uma União Pacificadora de Polícia. É uma unidade mesmo, uma unidade, uma casa com um policiamento dentro da comunidade. Então, se diz, aqui está pacificado, porque a polícia está lá. É meio contraditório. E aqui em Minas, uma forma de dar uma maquiada em algumas coisas foi retirando as comunidades e construindo o que eles chamam de Vila Viva. Eu retiro uma parte da comunidade de um lugar que eu acho que ele... Que eu estou dizendo que ele é um lugar de risco, de moradia, que pode cair, que pode não sei o quê com a chuva. E eu construo prédios e mando essas pessoas para outro lugar. Eu subo um prédio meio que eu tampo uma parte, uma fachada desse lugar. Eu tiro uma parte dessa população. Então, e aí, claro, aí se tem um confronto muito grande com o governo, com a polícia. Porque as pessoas moram a mais... Algumas, essa comunidade, por exemplo, tem morador que tem 100 anos. Uhum. Então, é tão velho quanto essa cidade. Né? Assim, essa é uma das comunidades mais velhas de Belo Horizonte. Uhum. E aí, enfim. Então, o que eu tenho percebido com essa chegada da Copa mais próximo é que está tendo um policiamento mais ostensivo, a ponto de, vamos prender mais, vamos fazer uma limpa maior, vamos passar com helicóptero, vamos dizer que estamos... Vamos dizer que estamos presentes aqui para que entendam o recado. Uhum. É assim.